Teste de voz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Moqueca de Siri. Testando, Mike. Mike, teste de voz. Então, chega de proselitismo. Está no ar Moqueca de Siri desde 2006. Tocando aquilo que gosta, que comove, que emociona. Dadalu, coração tranquilo. Este nosso brinquedo estupefaciente, agora uma música pro ministro consultar escarolas da educação. Prefiro escutar salsinhas, pedir socorro às papoulas e às carambolas, pedir um help ao repolho, indagar umas espigas, aprender com pés de alho sobre bugalhos, ouvir dicas das urtigas e dessas tulipas. potes vou pedir. Um palpite pro alpiste vou pedir. Uma luz pra flor de lótus. Pedir alento ao cipreste e pra dama da noite. Um bom conselho a serralha. Sugestão pro almeirão. Ideias para as aléias. Opinião para o limão. Pimentão, abobrinhas, nana. Cansei de ouvir abobrinhas. Abobrinhas, nana. Cansei de ouvir abobrinhas. Abobrinhas, nana. Cansei de ouvir abobrinhas. Abobrinhas, nana. Cansei de ouvir abobrinhas. Abobrinhas, nana. Cansei de ouvir abobrinhas. Abobrinhas, nana. Cansei de ouvir abobrinhas. Moqueca de Siri, toda quinta a partir das 8. Pelo 98.3, a frequência comunitária da Rádio Campeche. Agora Maurício Pereira, uma música para São Paulo. Cantando num toró, cantando num toró. Vê que momento lindo pra alguém se entregar. Sorrio pras nuvens escuras do céu. Trovões me sacodem, me acordam pra amar. Deixa a água rolar e a todos molhar. Gotinhas de chuva nos fazem sonhar. Eu desço a ladeira e é bom estar só. Cantando, cantando num toró. Bye.

98.3, Rádio Campeche. Preta chique, essa preta é bem linda, essa preta é muito fina, essa preta é toda a glória do Brau. Preta, preta, essa preta é correta, essa preta é mesmo preta, é democrata, social, racial. Ela é modal. Tem um gol que ela mesma comprou, com dinheiro que juntou, ensinando português no central. Salvador, isso é só Salvador, sua suja Salvador, e ela nunca furou um sinal. Isso é legal. Ela tem trabalho e tem carnaval. Elegante, ela é muito elegante. Ela é super elegante. Roupa Europa, picha em Senegal. Transcendental. Liberdade, bairro da liberdade. Palavra da liberdade. Ela é de Candolina total. E a cidade, a Bahia da cidade. A porcaria da cidade. Tem que reverter o quadro atual pra lhe ser igual. Tá ouvindo Muqueca de Siri pela Rádio Campeche. Agora Tsandai, Pai de Bike. Pai de Bike pela seat, hot dog eating, falling only. Headphone Marley Chrome no Walkman, so I clap my hands. Ride bike pela seat, hot dog eating, follow me only you. In the headphone Marley Chrome no Walkman, so I clap my hands. Eu gosto é de conversar fiado, namorar com a boca, safa meu troco, assobiando e tocando banjo. Falar só do que não presta com a boca do mundo. Vagabundo sindicalizado no arquivo do pecado da humanidade. Vagabundo sindicalizado no arquivo do pecado. Vagabundo sindicalizado no arquivo do pecado da humanidade. Vagabundo sindicalizado no arquivo do pecado. Bye.

tem você nessa. Porque meu coração espera quando tem o teu cheiro dentro de um livro, dentro de uma noite velada. Ainda tem o teu perfume pela casa, ainda tem você na sala, porque meu coração disfarça. Quando tem o teu cheiro dentro de um livro, na cinza das horas. Queca de Siri, agora traz Jonas Sá. Ah, Mona Lisa, sua linda Mona Lisa. Me segurando a mó tempão, me equilibrando na tensão. Viver somente de admiração, ninguém merece não. Tira os olhos mais de mim, parece que tá bem afim. Não vai querer pra sempre ser assim, só um manequim. Muita malícia e algum recato, tanta lascívia e sedução. Quanta volúpia no seu retrato. Sorriso encantador, debocha desse pobre sonhador que quer o seu amor. Te chamam de beleza pura e eu fico na maior fissura, querendo segurar sua cintura fora da moldura. Muita malícia e algum recato, lascívia e sedução. Quanta volúpia no seu retrato pra espancar meu coração. A mão na pose pra pegar, boca em close pra chupar, bochecha cheia, boa de beijar, porque não vem pra cá. Eu me ofereço ao seu prazer, eu posso te satisfazer. Desejo assim não dá pra esconder, todo mundo. Lado A do Moqueca de Siri, ouvimos Dadalu, Coração Tranquilo, Abobrinhas Não, Itamar Assunção, Cantando Num Toró, a versão de Singing in the Rain, com Maurício Pereira. Gospel, Raul Seixas. Barato Total, Jana Linhares e Lenine. Neide Candolina, Luciano Oliveira, Xenia França e Fiote. Bye de Bike, com Tsandai. T-Z-A-N-D-A-I. Vambora, Priscila Tossan. E aí o crush da Mona Lisa com o Jonas Sá. A Mona Lisa. No fundo estamos ouvindo JR, Chibatinha e a Tocha com Tiro, Fogo Cruzado. A obsessão do presidente da República. De Curitiba do Brasil. Dias 14 e 15, agora de dezembro, esta carpeta estará no mercado, @estilistasindependentes. A feira acontece no Flamengo, Rio de Janeiro. É Flamengo, o bairro que remete ao clube de todos nós. Bicampeão da Libertadores. Enfim, a carpeta estará lá, sonorizando e abrindo para o show do Caravana Baile. A feira tem a entrada franca, pets e crianças são bem-vindos. Acontece das 13 às 20 horas, sábado e domingo, ao lado da Oi Futuro, pertinho do Largo do Machado. Bora lá! Segundo bloco, lado B do programa, vamos abrir com uma faixa do disco novo da Elza Soares, Planeta Fome, Lírio Rosa. Essa música é dedicada à minha comparsa nesse programa, nesta vida, Gê Muniz, que depois do evento do mercado, a hora que voltarmos com o programa ao vivo, ela estará comigo dividindo os microfones na Rádio Campeche. A manezinha radicada no Rio de Janeiro. Vamos lá. Lírio Rosa, Elza Soares, no Moqueca de Siri. 98.3 Rádio Campeche. Quando o fio teceu um tempo a mais no tear das horas vi meu passado que partiu, meu corpo pra você, minhas horas são você. Quando passo o tempo em seu lençol, quando eu piso um passo seu, no meu corpo está você, no meu caminhar você, minha alma só você, que fez de mim um sol. Eu sou quando a primavera nasceu, fez de mim o sol, fez o que sou eu quando a primavera. Vejo as horas pra viver, meu colírio é você, meu olhar brilha em você, minha vida é em você. Agora Lenine, Quatro Horizontes, 98.3. Música do filme O Diabo A4. É que no fim da estrada eu vejo quatro horizontes, amaramontes de histórias, mistérios, sedes distintas. Aquilo que te sacia, pra mim é um 3x4. O que retrata meu medo, pra você não tem segredo. O que pra ti é degredo, pro outro é porto seguro. Teu furo de reportagem, pra nós é mera bobagem. Viagem sem paradeiro nos faz tão perto e distantes. Depois da minha chegada, tua partida é teu antes. Estrada de quatro sentidos, encruzilhada de destinos. Quanto mais flor, mais mulher, quanto mais velho, mais menino. Estrada de quatro sentidos, encruzilhada de destinos. Quanto mais for mais mulher, quanto mais velho, mais menino. É que no fim da estrada eu vejo quatro horizontes, amaramontes de histórias, mistérios, sedes distintas. Aquilo que te sacia, pra mim é um 3x4. O que retrata meu medo, pra você não tem segredo. O que pra ti é degredo, pro outro é porto seguro. Teu furo de reportagem, pra nós é mera bobagem. Viagem sem paradeiro nos faz tão perto e distantes. Depois da minha chegada, tua partida, teu antes. Estrada de quatro sentidos, encruzilhada de destinos. Quanto mais for mais mulher, quanto mais velho, mais menino. Estrada de quatro sentidos, encruzilhada de destinos. Quanto mais flor, mais mulher, quanto mais velho, mais menino. É degredo, pro outro é porto seguro. Teu furo de reportagem, pra nós é mera bobagem. Viagem sem paradeiro nos faz tão perto e distantes. Depois da minha chegada, tua partida, teu antes. Estrada de quatro sentidos, encruzilhada de destinos. Quanto mais flor, mais mulher, quanto mais velho, mais menino. Estrada de quatro sentidos, encruzilhada de destinos. Quanto mais flor, mais mulher, quanto mais velho, mais Você está sintonizado na Rádio Campestre 98.3, Moqueca de Siri rolando. Agora duas músicas pros boêmios. Só Vivo de Noite, Ana Júlia e Kiko Zambianchi. E depois Rueira, Marina Iris e Rodrigo Lessa. O dia me faz mal, a noite me faz bem. De dia eu não sou nada, de noite eu sou alguém. Que toco violão pras estrelas na amplidão, que canto uma canção pra espantar a solidão, batucando tamborim pra ler. dia tem crediário, movimento bancário. Marreteiros, camelôs, de noite sou proprietário da lua, que é minha amante, que me espera. Sempre ofegante, o dia me faz mal, a noite me faz bem. De palácio, não sou cinco estrelas. Eu falo o que acho, levanto bandeiras e corro pro abraço e rasgo coleiras. Até perco passo pra não dar rasteira. Não tem golpe baixo, minha capoeira. Eu perco um golaço, passo de primeira. Eu sou poeira, vira lata. Indignado. Sobeira de calçada, eu sou poeira vira-lata, indignada. Sobeira de calçada, eu sou. Não vim de palácio, não sou cinco estrelas. Eu falo o que acho, levanto bandeiras e corro pro abraço e rasgo coleiras. Até perco o passo pra não dar rasteira. Não tem golpe baixo, minha capoeira. Eu perco um golaço, passo de primeira. Eu sou poeira vira-lata, indignada. Sou beira de calçada. É por aí. Agora Mera Ilusão, Caro Pierotto. Depois Flor de Sal, aqui tem Borogodó. Moqueca de Siri. Aqui tem Borogodó. Aqui tem Borogodó. Aqui tem Siriguidum. Eu sou Tupiniquim, Oxum e Oxalá. Aqui tem Borogodó. Eu sou Tupiniquim, Oxum e Oxalá. E de passo miudinho, veste-se a brasilidade. Vem com ginga em movimento e também muita verdade. Todo dia uma oração tá pra jogo. Eu peço proteção de orixá. Que tem Borogodó, Borogodó. Que tem Ziriguidum, Ziriguidum. Eu sou Tupiniquim, Tupiniquim. Oxum e Oxalá, Oxalá. Que tem Borogodó, Borogodó. Que tem Ziriguidum, Ziriguidum. Eu sou Tupiniquim, Tupiniquim. Oxum e Oxalá, Oxalá. Salve, salve o tropical, ai que calor, que desperta o papo bom. Eu vivo no país do alalaô, a raiz que tem no ritmo. Yeah. final. Oxalá e Oxalá, que tem Borogodó. Vamos lá, Moqueca de Siri, agora lá estaradas, teco teco. Teco teco teco teco teco na bola de gude era o meu viver. Quando criança no meio da garotada com a sacola no lado, só jogava pra valer. Não fazia roupa de boneca nem tampouco convivia com as garotas do meu bairro que era natural. Subia em poste, soltava o papagaio, até meus 14 anos será esse meu mal. Teco, teco, teco, teco, teco na bola de gude era o meu viver. Quando criança no meio da garotada com a sacola do lado, só jogava pra valer. Não fazia roupa de boneca nem tampouco convivia com as garotas do meu bairro que era natural. Subia em poste, soltava papagaio, até meus 14 anos será. Pela do lugar, era a primeira a ser chamada para ir cantar. Assim vivendo, ouvindo o nome ser falado em todo canto, todo lado, até porque nunca me viu. E hoje a minha grande alegria é cantar com cortesia para o povo do Brasil. Hey! Para ir cantar. Pois é, assim vivendo, ouvi meu nome ser falado em todo canto, todo lado, até por quem nunca me viu. E hoje a minha grande alegria é cantar com cortesia para o povo do Brasil. Ah! Vai! Sacode, sacode, sacode, sacode. Rebola, rebola, rebola, requebra. Criança no meio da garotada com a sacola do lado, só jogava pra valer. Não fazia roupa de boneca, ainda pouco convivia com as garotas do meu bairro, que era natural. Subi em poste, soltava papagaio, até meus 14 anos, será esse meu mal. Subi em poste, soltava papagaio, até meus 14 anos, será esse meu mal. Subi em poste, soltava papagaio, até meus 14 anos, será esse meu mal. Valeu, titia. Valeu, Priscila. Mas era um instrumento só pra fazer ruído, não era instrumento musical. Lado B do Moqueca de Siri. Lírio Rosa com Elza Soares. Quatro Horizontes, Lenine, Só Vivo de Noite, Ana Júlia e Kiko Zambianchi, Rueira, Marina Iris e Rodrigo Lessa, Mera Ilusão, Caro Pierotto, aqui tem Borogodó, Flor de Sal, Teco Teco, Las Taradas. E no fundo estamos ouvindo Ruído com Holly Nothing e Baiana System. E é isso, nós temos página no Facebook e perfil no Instagram, @moquecasiri. Também tem um e-mail, caso alguém queira enviar material para veicular no programa, desde que a gente goste, que o Moqueca não faz carinha de quem tá gostando demais. O e-mail é moquecasiri@gmail.com. O nome desse disco é Plural, valeu? E vamos abrir a prorrogação, o lado C do programa, com ladainha Alzirae, ou Alzira Espíndola, e Alice Ruiz. Vamos quebrar. Uma vez, uma mulher que via um futuro grandioso para cada homem que a tocava. Um dia, ela se tocou. Eu pensava que o amor me faria uma rainha, e quando você chegasse eu não seria mais sozinha. Você chega da gandaia só pensando numa zinha. Teu amor é pouca palha para minha fogueirinha. Pensava que o amor me faria uma rainha, e quando você chegasse eu não seria mais sozinha. Você chega da gandaia só pensando numa zinha. Teu amor é pouca palha para minha fogueirinha. O que você jogou fora é para poucos. Meu mal foi jogar pérolas aos porcos. Eu pensava que o amor me faria uma rainha, e quando você chegasse eu não seria mais sozinha.

casa. Bem querer, contrago o seu amor de volta e ele. Muqueca de Siri. Você está ouvindo Muqueca de Siri pela Rádio Campest. E agora Ogum, Big Up. Traz a força pra mim, Ogunhê. Me deixa ser o bem, Ogunhê. Dá-me coragem, me ajude a crescer. Que essa luz ilumine você. Somos pura filantropia, ferro, guerra, tecnologia, folclore, fone, magia, atabaque, energia. Vem! Vem pra ver que o mal não tem força. Contra nós ninguém será, contra nós ninguém será. Vem pra ver que o mal não tem força. Quem

Entre a dor e o nada, é-me preferível a dor, Faulkner. Carina Burr, Lama, a penúltima. Anzol de metal rente a retina, franzina ainda a seiva do mal. Normal se sentir segura com a corrente dessa. Ora roda fortuna, ora roda fortuna, a duna lama do rio. Paixão pequena suscita, nem frase nem oração. De ação em ação vive a besta, no fundo de cada um. De ação em ação vive a besta, no fundo de cada um. Sem raiva padece nenhum, aos vivos o que lhes resta. Um prego pregado na testa, ou no pé como foi com Jesus. Mal se arrasta, não se aplica, a quem o pranto conduz. Lama fria. Queca de Siri chegando no final. No lado C do programa, ouvimos Ladainha, Alziraê e Alice Ruiz, O Mar Lá Fora, Banda Ed, Bem Querer com Trago Seu Amor de Volta e Ili, Ogum com a banda Big Up, Oxum Minha Mãe, Luana Carvalho, Lama, Carina Burr, e no fundo estamos ouvindo Nos Quintais do Mundo, Mucunã, com o querido Francisco França, Chico Sainz e Nação Zumbi. Tenham todos um excelente final de semana. Domingo estamos de volta às 11 da manhã. paz, saúde, trabalho, força, reivindicações, direitos, abraços, beijos, sorrisos, carícias, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Este programa é feito por Conrad Rose e Gê Muniz. Um beijo enorme, Gê. Dezembro estamos aí no mercado, quebrando tudo. Queria mandar um abraço enorme pro Bruno Henrique. Ha, ha, ha, Bruno Henrique é melhor que o Neymar. Até mais, galera. Queca de Siri, livre desde 2006.